quando fala que me ama, seu perfume, sua boca, tudo em você. Seu bom dia alegra o meu dia, o corpo arrepia, todo por você. A sorte bateu forte na minha porta, me trazendo a resposta pra tudo que sentimos. Respeito, confiança, eu desejo que Deus sempre nos proteja do início ao infinito. O nosso amor nos faz feliz. Em você encontrei tudo que sempre quis. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Encontrei você, minha menina. Meu maior presente é estar ao seu lado, meu amor. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Encontrei você, minha menina. Meu maior presente é estar ao seu lado, meu amor. Amo quando fala que me ama, seu perfume, sua boca, tudo em você. Seu sorriso alegra o meu dia, o corpo arrepia, todo por você. A sorte bateu forte na minha porta, me trazendo a resposta pra tudo que sentimos. Respeito, confiança, eu desejo que Deus sempre nos proteja. O nosso amor nos faz feliz, nos faz feliz. Em você encontrei tudo que sempre quis. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Encontrei você, minha menina. Meu maior presente é estar ao seu lado, meu amor. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Encontrei você, minha menina. Meu maior presente é estar ao seu lado, meu amor. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados.